galera, bem-vindos aqui ao último vídeo sobre a 39ª na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu sou o Thiago Lira Tigre. Para quem não me conhece, eu espero que você esteja acompanhando aqui esses vídeos que eu tenho postado, ou lido as minhas críticas no site, ou então ouvido o Tigrecast por aí. Então, vamos começar aqui com o meu 13º filme da Mostra. O 12º filme da Mostra foi um colombiano chamado O Abraço da Serpente. É um filme muito interessante. Ele gira em torno de dois personagens históricos que passaram pela região da Amazônia procurando por uma planta com propriedades milagrosas, pelos que eles acreditavam, principalmente pelo que os índios daquela região acreditavam. E ele também, a história gira, principalmente o protagonista, ele é um xamã, que ele vive duas vidas ali, né? Uma mais antiga e outra mais... É quando ele é um jovem de 18, 19 anos. E depois quando ele tem lá seus 60 anos, mais ou menos. É uma história de arte de descobrimento, sim. Porque o próprio personagem, quando tá mais velho, ele não lembra das próprias origens. Tem até uma cena muito triste que ele fica sonhando e falando assim: meu Deus, como é que foi? Esqueci uma coisa que os deuses me deram, que foi como criar a... Como criar uma certa alguma coisa pra mascar, como se fosse pra acalmar os nervos. Eu não vou lembrar exatamente como é que ele chama, acho que é Mambi, alguma coisa assim. Bom, a história vai girando em torno desse personagem, como ele vai lidando com esses dois homens brancos nas situações diferentes da vida dele. Então, é um filme preto e branco, dá um estilo quase documental à história. É um retrato de uma época, também. É, então, porque ele, enquanto ele vai, eles vão buscando ali essa planta, eles lidam com o que o homem branco fez naquela região. Então, a busca incessante pela borracha. Então, você vê homens sendo torturados. Tendo seus membros arrancados nessas estruturas, é uma coisa muito triste. Em determinado momento eles passam por uma missão católica, e aí anos depois, quando o xamã mais velho acaba revisitando essa missão, e ali deu uma misturada danada, e ele fala assim, né, o xamã fala até que eles estão no pior dos dois mundos. São críticas a religiões, a instituições, ao homem branco, assim, a tudo que o homem vindo da Europa fez ali com os índios, dizimou culturas, dizimou línguas, e é um retrato muito interessante sobre essa questão. Tecnicamente, eu só tenho uma questão ao preto e branco dele, falta grão, mas isso é um gosto meu, pessoal. Acho que o preto e branco pede isso, mas é que provavelmente ele foi filmado em digital, e aí ele não conseguiu esse efeito prático dele. Mas assim, é muito legal, é um dos melhores filmes que eu vi na Mostra, realmente. No fim tem uma coisa bem kubrickiana, aliás, quando a câmera levanta assim no voo, eu falei, isso aí me lembra 2001, batata, daí ficou colorido, a viagem em cores, mas foi só esse momentozinho assim, mas é um filme legal para vocês darem uma olhada e procurarem depois. É o candidato da Colômbia, inclusive, ao Oscar desse ano, é o candidato, né, que a Colômbia mandou para a Academia para concorrer ao prêmio de melhor filme. Bem, o 13º filme que eu assisti foi um argentino chamado Camino a la Paz. A tradução não foi, não sei porque que ele não foi traduzido, mas esse é o nome que vocês vão achar por aí, né, na programação. Essa é uma comédia que eu dei de boas risadas. É um filme bem espirituoso. Ele conta a história de um homem que ele começa a receber umas ligações de engano na casa dele, e aí o pessoal está procurando algum tipo de motorista particular. E depois de uma hora que ele tem de paciência, ele fala, quer saber, eu vou começar a pegar as pessoas. E aí ele começa a pegar mesmo as pessoas para fazer o transporte. Ilegal, claro, mas isso não é tão importante. Aí ele conhece um muçulmano, ali, um muçulmano argentino, que quer que ele faça a viagem dele, né, leve ele desde Buenos Aires até La Paz, né, na Bolívia, que são 3 mil quilômetros de distância. Porque ele diz que ele não pode Ele não pode viajar de avião nem de ônibus por causa da saúde. E é um filme bem tocante mesmo nessa questão. É, como todo road movie, né, que se passa praticamente dentro do carro, é um descobrimento. Então o motorista ele começa a entender melhor pelo que aquele homem está passando. O motorista em si também tem uma ligação, ganha uma ligação dele assim por causa de um sonho, né? É uma coisa bem metafórica mesmo, né? E aí se cria um laço, como se fosse um laço paternal. Principalmente porque o homem mais velho, o Jabib, ele diz que nunca pôde ter filhos porque a esposa teve um câncer de útero. E em determinado ponto da história, o motorista, o Sebastian, ele diz que não consegue... Ele não teve uma ligação muito boa com o pai. Ele fala a determinada hora da história que o carro, que aliás, que é o mesmo carro que ele usa, chegaria até a ser mais importante que o próprio filho. Mas enfim, tem toda a comédia assim, porque são culturas, são um tipo de choque, não de culturas, mas de visões de mundo diferentes, né? Por causa da idade, porque o Sebastian chega a ser grosso mesmo com o Jabib. O Jabib é a paciência pura, né, digamos assim. E daí porque por causa da idade dele, né, ele sabe que está chegando quase no fim da vida e está indo até La Paz para encontrar com o irmão. E aí eles vão de barco até Meca para poder fazer a peregrinação que todo o muçulmano deve fazer na sua vida. É uma boa indicação. É bem, bem, bem engraçado, assim. Não é aquele que você vai gargalhar até morrer, mas os momentos de comédia são bem pontuados. E acho que vale a pena, assim, você dar uma olhada. O 14º filme que eu assisti foi um dinamarquês chamado O Idealista. Ele é baseado num caso que eu realmente nunca ouvi falar, de uma bomba, uma suposta bomba nuclear que foi deixada pelos americanos naquela região durante a época da Guerra Fria. E a Dinamarca tem um tratado de não proliferação de armas nucleares. E aí aparece esse jornalista que ele descobre por acaso, muito por acaso, assim, a questão, porque alguns trabalhadores que trabalharam naquela região onde a bomba supostamente estava começaram a desenvolver cânceres de pele, cânceres variados. E aí esse jornalista começa a ir atrás dessas informações para ver se o governo está mentindo. E isso aí já seria como se passa nos anos 90, seriam realmente 40 aí, seus 40 anos de mentira. E é interessante, eu achei assim, o ator principal, ele tem uma cara de Clark Kent, sabe? Acho que fisicamente ele até parece com Christopher Reeve, sabe? Com o peixe quadrado. Claro, o cabelo é mais claro por causa da ascendência escandinava. Nice. E aí vira um filme de investigação mesmo. Então. É interessante você pensar nisso, porque às vezes a gente vê como os países escandinavos como uns países assim com uma legislação muito boa, uma coisa que funciona mesmo, né, que não há nada debaixo dos panos, mas é interessante você ver que mesmo nesses países que são exemplos para democráticos, por aí existe também essa questão, essa mentira mesmo que vem pra gente, né? que vem pro povo, né? Tem uma frase muito marcante que ele fala, que ele coloca no final, que ele esse jornalista discutiu com outro político, dizendo assim, quando um governo mente, o governo tem que segurar a mentira até o fim. E é, se você pensar nisso, tem toda coisa que acontece hoje que é assim. Você tem uma pessoa que faz promessas políticas num dia na televisão, depois alguns dias fala assim, veja bem, nós tivemos que mudar essa coisa toda, e aí o retrato é interessante, porque até num país que a gente considera como exemplo, essas coisas podem acontecer. E tem uma... O filme é demasiado, acho que é um pouquinho longo a mais do que deveria, porque ele faz cortes com momentos históricos de footage, né, de filmagens da época dos políticos falando, os primeiros ministros que lidaram com esse assunto. Isso dá uma esticada na narrativa que me incomoda um pouco, principalmente quando ele começa a repetir um pouco ele chega até a repetir um diálogo de um primeiro ministro na época da Guerra Fria e depois dali. Mas é um filme bem interessante. Ele mostra um retrato de uma história que a gente, que eu duvido que muita gente conheça. Ele faz um paralelo interessante entre essa coisa da democracia. Por exemplo, tem uma hora que ele vai procurar uns certos documentos e não acha, né? Tem toda uma burocracia, o governo fala, não, nós não estamos aqui. Ele viaja para os Estados Unidos, ele encontra esses documentos com uma facilidade monstruosa por causa da lei civil ali deles, né, dos Estados Unidos, de acesso à informação. Ele até fica surpreso com isso. Se fosse mais curto, ele seria um filme melhor, com certeza. Mas, fora isso, ele tem uma história interessante para quem... para nós que estamos totalmente assim à sombra dessa história. Porque são aquela coisa, né? São muitos detalhes da história, da história com H maiúsculo para a gente conhecer. Bem, o 15º filme foi um canadense chamado Quarto Proibido. E olha, senta que lá vem a história. muitas histórias. O filme, ele é uma loucura. Eu estava com o Christian Pittman, crítico de cinema ali, que também aparece do programa do Rony Wong. Eu cheguei para ele depois e falei, cara, o que a gente acabou de ver? A gente viu, o que esse diretor colocou aí foi um sonho. É um sonho regado a muito LSD, muito ácido. O filme é literalmente uma viagem. Ele brinca com vários estilos cinematográficos, vários grafismos. É um filme de 2 horas e 20, é longo, é pesado. Teve umas 7, 8 pessoas na minha sessão que saíram que falaram assim, eu não vou aguentar isso porque realmente é complicado. Você não vai sair, assim, você vai sair de algum jeito do filme. Você vai, de repente, buscar a internet, não sei se... Duvido, esse filme não tem sentido comercial, duvido muito que ele estreia. Então, vai procurar na mostra, beleza. Vai preparado pra tudo e vai preparado pra nada. É sério. O filme... A linha básica dele é de 4 marinheiros que estão presos no submarino, está acabando com o oxigênio dele, eles estão juntos de uma carga de dinamite instável, e eles têm que procurar o capitão para ver se resolve o assunto. Aí aparece um quinto participante, misteriosamente ele aparece num dos compartimentos do navio, cheio de folhas, eles falam, de onde é que você estava? Eu estava na floresta, não sei como vim parar aqui. E já começa aí, mas esse é o menor das viagens do filme. Porque a cada compartimento que eles vão abrindo para buscar o capitão, um dos marujos, ele começa a contar uma história. Não, porque você me lembra... Ah, esse cara da floresta, ele me lembra de uma história dos lobos vermelhos. Aí dentro da história dos lobos vermelhos, ele conhece uma pessoa, uma mulher, essa mulher sonha. Aí nós vemos o sonho dessa mulher. Aí essa mulher conta uma história, aí nós vemos a história dessa mulher, aí daí vai para outro compartimento, é outra história, é outro tipo de fotografia, é outro tipo de imagem, é outro tipo de grafismo. Gente, é maluco, é complicado, não é fácil, vou dizer assim, foi um filme difícil de aguentar, são 12 horas e 20, sim, mas ao mesmo tempo é um daqueles filmes que enfim, você vai achar em festivais que vão te desafiar. Ao mesmo tempo, eu não sei dizer se esse filme é bom ou ruim. Eu não consigo definir exatamente do que esse filme fala. Sabe quando você diz sobre uma produção assim, ah, você ama ou odeia aquela produção? Ah, que essas coisas coexistem, eu diria. Você vai odiar e amar. Eu, pelo menos, odiei e amei ao mesmo tempo que eu amei o Quarto Proibido. Se você for buscar algum tipo de elucidação dele, eu acho que você não vai achar. Não tem um mistério para ser resolvido. Agora, se você quer analisar o filme, pode dizer que ele é uma busca, seja lá por quê. Ali, busca de uma coisa. Então o cara tá buscando um sonho. Buscando traduzir o sonho dele em imagens. Não tem fio narrativo. As histórias, elas são completamente independentes entre si. Às vezes elas parecem como se fosse um filme mudo. Às vezes ela parece uma ficção científica dos anos 50. Às vezes parece um filme... trash. Aliás, eu tô pensando, o orçamento desse filme deve ser baixíssimo, porque ou será que não? Porque ele tem uma dezena de atores, de fotografias, tem alguns conhecidos como o Udo Kier, que participou recentemente dos filmes do Lars von Trier, Geraldine Chaplin, filha do Charles Chaplin, tem um ator francês que agora me foge o nome, mas ele esteve no Grande Hotel Budapeste. Ele é o protagonista daquele filme O Escafandro da Borboleta. Pois bem, olha, é um filme maluco mesmo. Não tem outra explicação. Mas, assim, os sonhos também eles não têm explicação. A vida não tem explicação, enfim. Ele tem tanta coisa pra se falar do filme, mas não pra se discutir. Eu dificilmente seria um daqueles filmes que eu poderia gravar um podcast, por exemplo, e falar. Eu poderia tentar destrinchá-lo, ele sessão por sessão, pra ver se a gente acha algum tipo de fio condutor ali. O fio condutor, na verdade, é a cabeça dos dois diretores. Né? É um filme com dois diretores, mas... Olha, você pode falar que é um trash moderno, você pode falar que é uma homenagem a vários estilos de fazer coisas, de fazer produção. Você pode falar que é um videoclipe. Tem muita coisa para ser assistida e para ser absorvida, mas... Olha, é complicado. É surreal. É surreal também ao mesmo tempo. Tem algumas passagens que são realmente surreais. E eu acho que você deve assistir. Sabe, cai essas 2 horas e 15, mais ou menos, 2 horas e 20 de filme, com o peito aberto. Faça isso, sério. Sério, pra depois, assim, eu sei, esse filme, eu acho que ele vai desagradar muita gente, vai falar, eu perdi 2 horas e 20 da minha vida. Eu gostaria de falar que todo mundo vai se agradar do filme, mas não é verdade, vai ter muitos problemas, vai ser... mas eu quero que você assista, sério. Por mais complicado que seja. 16º filme foi um filme da Lituânia em parceria com a França e a Holanda, chamado O Verão de Sangali. É um filme lindo demais. Inclusive é o filme que a Lituânia mandou para pro Oscar para ver se eles conseguem uma vaga lá. É um filme muito doce. Que fala da relação de duas garotas, né, a Sangali e a Austep. Elas se encontram no verão, inclusive ali da Lituânia, não sei que parte do país que é aquilo lá, mas enfim, elas é uma coisa assim, é muito legal como o filme abre com a Sangai, ela observando essa acrobacias aéreas, e aí nesse momento, um pouco depois, né, quando ela está passeando lá, essa outra personagem, a Austria, ela se apaixona assim, só por ver ela, assim, só por ver o pescoço dela. Uma coisa muito, muito singela mesmo, essa relação entre que as duas que acontece entre as duas. E assim, a Sangalha, ela tem um certo problema, você pode dizer assim, que ela gosta de se cortar. Não que ela tente se suicidar, mas é que ela apresenta vários cortes assim, aqui no antebraço. Ela gosta de fazer com um compasso. A primeira vez que a gente vê ela fazendo isso na narrativa, a câmera sobe num plongé, né, se afastando da casa onde ela está passando o verão. É uma cena muito bonita, plasticamente falando. Você pensa assim, né, o que está passando na cabeça dessa pessoa? Porque ela gosta, assim, a primeira vez que cena que nós vemos, ela está observando o avião. Então, e daí, nesse segundo momento, a câmera voa. Mesmo nos pensamentos dela. Você pode falar assim, até que é um tipo de droga dela, digamos assim, ela se sente viva fazendo isso. É interessante essa coisa que parece que destoa, né? Você precisa se machucar para se sentir viva. Tem todo um plano, tem toda uma questão psicológica depois que é apresentada, por que ela faz isso, né? Um detalhe que tem a ver com a família dela, mas enfim. E é interessante, também outra coisa que fazem as duas. O diretor ele consegue fazer isso, fazer essa personalidade das duas de um jeito bem visual, aquela coisa velha história, show don't tell. O quarto da Sangalha, ela é bem minimalista, então ela tem uma cama, do outro lado tem a mala dela, né, as malas dela com as roupas que ela trouxe para viagem. Aliás, é uma malinha bem pequena. O quarto dela é uma coisa muito mais viajada, muito mais lúdica, assim. As paredes são recheadas de fotos, de tecidos. Essa pessoa é um artista, né? Então ela é estilista, ela é fotógrafa, ela é pintora e artista plástica, inclusive, porque você vai notar que ela tem móveis na casa e uma cadeira pendurada no teto. É demais isso, é muito legal como o diretor mostra pra gente essas diferenças entre esses dois personagens. Essa coisa mais minimalista da Sangali atrai a Austep, principalmente porque ela ser diferente, né? A Austen, ela é um doce. Ela é um doce de pessoa. Ela é afável, amável, engraçada. É, ela é tão doce assim que ela trabalha numa doceria. É muito interessante essa relação que o roteiro faz, né, com a personagem. Mas, enfim, e se você pensar assim, que é uma coisa que talvez você não esteja acostumado a ver no cinema, em certos momentos, talvez alguém compare com Azul é a Cor Mais Quente, porque tem a relação entre dois personagens e elas acabam tendo relações sexuais também. Mas é um filme que me tocou mais do que Azul é a Cor Mais Quente, que tem, eu acho que tem alguns problemas narrativos, né? Principalmente na questão do sexo mesmo, porque lá é exagerado, naquele filme lá do meu Deus, agora eu esqueci o nome dele, do Abbas que ele está, né? Bom, enfim, ele é uma coisa mais pesada. Aqui no filme, a primeira vez que a Sangalli e as telas fazem amor é uma cena muito bonita, assim, é uma das cenas de sexo mais bonitas que eu já vi no cinema. Elas estão quase que brincando, porque a Austela, como ela tá usando a Sangalli como modelo das fotos dela, então ela costura roupas diferentes para ela, então as duas estão com um vestido que eles têm luzes em volta. E aí quando vem chegando o pôr do sol, daí ela liga as luzes da roupa, daí faz uma plástica bem bonita ali dessa. Daí elas se entregam uma a outra e aí fazem amor ali no meio da selva, no meio da mata. É uma coisa muito, muito, muito bonita. A fotografia desse filme é fantástica, vale a pena você dar uma olhada assim. Se dispõe de preconceito, certo? Né? Afinal de contas, a amostra tá aí para te desafiar de vez em quando, né? Como alguns outros festivais. E aí tem cenas muito simbólicas. O diretor usa muitas câmeras aéreas para mostrar esse desejo da Sangalli de voar. E se você pensar, é a questão dos cortes do braço, né? Como os aviões, os acrobatas, eles cortam o céu, elas acabam se cortando porque ela tem um problema que tem que ser desafiado no filme, que tem a ver com a questão do voo. Não vou entregar aí para você ter a experiência completa do filme se você procurar. Já que talvez seja uma problema concorrente ao Oscar, espero que alguma dessas distribuidoras alternativas aí menores, como a Imovision ou a Imagem, não sei, ou a Super, o Mungan, resolvam pegar o filme para vocês poderem assistirem também. Mas assim, é um filme muito bonito, muito doce, leve, tem momentos engraçadinhos, assim, não que seja uma comédia, mas tem os seus dramas também, tem um conflito, como todo filme romântico tem. Interessante que esse filme, o conflito não acontece exatamente porque uma das pessoas fez uma coisa idiota. É de uma situação idiota, assim, de uma coisa assim que você falaria, pô, menina, moça, não precisava reagir desse jeito aí com ela, mas... Mas também é um filme sobre crescimento, sobre coragem, sobre entrega. Tem uma cena muito bonita que a personagem, a Sangalli, ela esconde os braços para fazer as fotos, mas em determinada hora ela mostra, assim, para você, para ela poder fotografar, e ali é um momento de entrega total. É um filme muito bonito, tocante, e vale a pena ser assistido assim. Tem um islandês chamado Mama Gogo, de 2010, faz parte desse olhar sobre o cinema nórdico que a mostra trouxe esse ano, como muito especial. Mas interessante que não é um filme tão recente, deve ter feito algum tipo de sucesso lá, né, na Islândia, para eles terem escolhido. É um filme bem marcante, é um filme triste, apesar de ter uns punches de comédia ali no meio, talvez até um pouco não intencionais, mas como estava lá em Chronic, por exemplo, ou em Son of Saul, ele lida com uma parte muito... a parte mais triste, assim, de uma história de uma pessoa. E no caso, é uma mulher, que é a Gogô, que está começando a apresentar sinais de Alzheimer. E ela tem toda uma vida já pronta, que é redor ao filho, as outras duas filhas, e o neto. E aos poucos ela vai perdendo as coisas, né? Perdendo a, A própria Nvidia, ela começa a perder as pequenas coisas para no final, né, já perto do fim, perder a identidade, como é bem comum dessa doença terrível. Ele também lida com um pouquinho de metalinguagem, porque o filho, que é o diretor de cinema, ele apresenta o filme dele, que é sobre essa parte, sobre idosos, e aí o filme não tem sucesso comercial nenhum, e aí ele começa a se envolver em muitas dívidas, ele perde o carro, ao mesmo tempo que a mãe vai perdendo ali a parte da consciência dela. Tem algumas... A sessão que eu estive, tinha muitas cenas assim que elas tinham... Parecia ter um tom cômico mesmo, mas... Como, por exemplo, quando ela vai atender o telefone para falar com o filho, e ela deixa uma garrafa de vodka e o neto toma um copo e acaba se embriagando lá, se parecer muito pequeno. Só que aí você vai percebendo que as cenas que tem algum tipo de ser cômico, assim, isso pode até tirar algumas risadas da plateia, mas você acaba se sentindo culpado um pouco por você ter rido. Determinada hora, quando já um pouco mais à frente do filme, quando a situação da senhora já está bem avançada, tem uma cena muito, muito, muito, muito triste que ela está... que ela começa a sempre preparar as malas, né? Em determinada hora ela está em cima de uma privada dando descarga, enquanto como se estivesse puxando um sinal para parar, né? Como se ela estivesse dentro de um trem, de um metrô, de um ônibus, né? E só que assim, isso tira as risadas da comédia, mas eu vejo que não era muito bem essa intenção do diretor. É uma cena muito triste. As cenas de comédia que existem mesmo envolvem mais o filho. O filho é um diretor que não consegue fazer nada direito. Então ele investe no filme de jeito errado, ele compra ações, daí das ações dão errado, quando ele vende as ações, logo no dia seguinte elas dão certo, elas começam a dar dinheiro. Então a parte mais cômica do filme fica por essa parte do filho mesmo. Mas tem outra coisa muito interessante também, que a decisão do diretor, que você vai talvez perceber muito subjetivamente, é que ninguém do filme tem nome, fora a Gogô. Então as pessoas não são chamadas pelo nome. O filho é só meu filho, a nora é só a minha nora, o filho do casal é só chamado de garoto, inclusive pelos pais. As filhas não têm nome, ninguém tem nome fora a Gogô, nem mesmo o esposo dela, que aparece como um fantasma. Isso pode ser a parte mais fraca do filme, né? Ter o marido acordando ela de repente quando começa a casa alagar, porque ela esqueceu uma torneira ligada. Parece até um ex machina, mas isso é tão relativo. Eu lembro que a minha avó falava, quando meu avô morreu, que ela sonhava com ele, que ele aparecia para buscá-la. Então é uma percepção que as pessoas podem ter tão perto assim, perto de problemas, coisas que elas se seguram. Tem alguns problemas. O filme não tem exatamente problemas. Esse, por exemplo, é um que alguém pode falar, mas eu acho que não é. Acaba não sendo. Tem um final muito. Assim, o final é meio triste mesmo. Eu me emocionei. Praticamente quase chorei na sessão. É um filme pra você pensar mesmo. Acho que vale a pena você parar. Olha, legal, vou dar uma olhada nesse filme aqui. Ver como é que as coisas podem funcionar durante a vida de uma pessoa que sofre disso. Por exemplo, uma coisa que me incomodou é que a casa de repouso dela facilita muitas coisas, né? Então ela consegue escapar 3 vezes distintas lá da guarda deles. E isso é uma parte cômica, mas também, pô, você vai pensar assim, pode ser a pior casa de repouso do mundo, não coloque ninguém ali. Mas é uma discussão interessante que vale a pena nós termos, e é um filme que consegue equilibrar mesmo esses momentos de comédia. Ok, o 18º filme que eu vi nessa mostra foi um chamado Zoom, que é uma coprodução do Canadá com o Brasil. Os atores mais conhecidos da projeção são o Gael Garcia Bernal e a Mariana Ximenes, que estão ali. O filme ele vai ser lançado no Brasil logo logo, sinceramente não sei quando ele está programado, não é para esse ano ainda, mas ele é distribuído pela Paris Filmes. Ele já tem a legendagem eletrônica, porque apesar de ter um ator brasileiro, a trama toda é falada em inglês 90% do tempo. Então Então tem essa questão assim de você, se você que não vê na mostra, não se preocupe que daqui a pouco o filme tá estreando por aí. Ele é dirigido pelo Pedro Morelli. É um filme bem interessante. Ele mistura muita coisa no filme. São três linhas narrativas que aparentemente estão separadas, só que aí eventualmente elas se juntam. E o jeito que elas se juntam é bem interessante. Então, basicamente, você tem três personagens então, né, principais. Né? Uma artista, uma quadrinista, que também trabalha como produtora daquelas bonecas sexuais ultra realísticas. Aí tem a Mariana Chimenez, que é uma modelo, só que ela está querendo escrever um livro. E o Gael Garcia Bernal, que começa como um personagem que a quadrinista cria ali no papel. Então, o Gael nunca aparece assim como um personagem físico real, digamos assim. Ele sempre aparece nos quadrinhos da personagem. E ele vai ganhando vida aos poucos. A primeira ele começa como rabiscos, como uma pessoa sem personalidade. Daí ele vai ganhando profundidade. O desenho vai ganhando profundidade. Ele vai ganhando cores, ele vai ganhando mais expressões, até que eventualmente ele ganha uma voz, né, que é a própria voz do Gael. E me parece, eu não consegui pesquisar ainda sobre isso, mas tem a cara de ser aquela rotoscopia, ou a falsa rotoscopia, como a gente viu naquele filme Scanner Darkly, que é com o Keanu Reeves, me foge o nome agora, aqui o nome nacional, que é baseado numa história do Philip K. Dick. É o Homem Duplicado, se eu tô bem lembrado. E nisso aí essas três histórias elas se juntam de um jeito assim que eu já vi em outro filme, mas eu não quero estragar a experiência de quem vai assistir eventualmente. Isso é como um filme que vai estrear mais tarde, eu vou acabar escrevendo uma crítica mais profunda sobre ele, e ali eu vou se eu posso comentar, porque se eu falar qual que é o filme que me tocou, que me veio à memória, vocês vão sacar logo e aí não vai pegar muito, não vai ser uma grande surpresa para vocês. Então, o que eu quero dizer, que apesar de ser uma história interessante, o conceito já foi usado antes. Mas assim, é um filme que tem mistura sexo, mistura drogas, mistura violência, nada muito explícito, mas tem armas apontadas, tem a nudez das duas atrizes, né, que é a Michelle, né, que é Michelle, né, que é a Maria Ximenes, e a Emma, que é a quadrinista também. E nesse ponto, assim, ele é um filme bem interessante, assim, então ele não tem pudores. As bonecas que aparecem lá, como, por exemplo, são ultra, como já falei, são ultra realistas, então parece mesmo que tem alguma coisa acontecendo, assim, parece que tem uma mulher de verdade ali. O diretor, o Morelli, ele tem. O que me incomoda desse filme é que ele faz umas perfumarias na direção que eu não entendo. Ele constantemente inverte a câmera, ou pelo menos inclina a câmera, que ele chama de ângulo holandês, né? Que é pra. Que muda a linha do horizonte, né? Pra 45 graus, pra quantos graus você quiser. Ou então ele vira a câmera de ponta-cabeça. Sabe? Sem meio que esse sentido também. Aliás, não é que esse sentido, é que isso só vai se justificar muito lá na frente. E ele usa tantas vezes que acaba incomodando mesmo. Sabe, ele podia ser mais sutil nessas horas. Tem uma hora assim que realmente você vai ficar enjoado, porque ele vira a câmera, vira de ponta cabeça, gira pra cá, gira pra lá. Então não vale, assim, acho que não vale a pena. Ele poderia ser um pouquinho mais contido nessa parte. A parte da animação é legal, da rotoscopia, beleza, ele usa cores fortes, tem determinada hora que acontece uma tragédia lá com o personagem do Gael Garcia Bernal, que ele muda o tom de pele, ele fica meio esverdeado. Mas assim, é uma história que também é uma história que lida com metalinguagem. Ele então tem brincadeiras, tem com planos, com som, tem assim, o problema é que a câmera não para mesmo. Fora isso, eu acho que é um filme bem interessante para ser assistido. Provavelmente vai estrear no primeiro semestre ainda, ano que vem, mas tá, fique de olho. É um filme que vale a pena você dar uma olhada também. O décimo no filme que eu vi foi um português chamado Visita ou Memórias e Confissões. É uma cinebiografia do diretor Manuel de Oliveira. É um filme que foi feito em 1981. E foi filmado com a específicas ordens dele de ser publicado após a morte dele. E Manuel morreu esse ano, então o filme foi liberado já para ser divulgado. É um misto de cinebiografia com poesia. E é um filme muito belo mesmo. E, bom, e... Então ele... Ele começa como? Ele começa de um jeito um tanto... como vou dizer assim... Como poético mesmo, como eu comentei no começo, de uma câmera subjetiva, né? Visitando a casa onde Manuel passou 40 anos da vida dele. É quase como uma cápsula do tempo, esse filme, mostrando pra gente assim, as visões desse diretor. Ele tem uma narraçãozinha dele explicando sobre o filme. Ele fala assim: é um filme que talvez eu não deveria fazer, mas poxa, tá feito, né? Com aquele sotaque lusitano bem característico. As linhas de diálogo que acontecem entre dois personagens ali, que você subentende que seria o Manuel, a esposa dele, relembrando o que era aquela casa que eles passaram tanto tempo. E assim, é uma coisa muito... É uma poesia muito bonita mesmo. Não é ele que escreveu as linhas de diálogo, o roteiro é de outra pessoa que eu realmente não marquei, mas ele acredita, né? Para quem ele até fala que na verdade o roteiro foi feito para a esposa dele. E assim, é uma casa linda, eu moraria naquela casa. Ela tem um ar muito misterioso, parece até um labirinto mesmo. Tem partes mais escuras, partes mais claras. É uma casa assim que realmente parecia que seria de alguém assim, realmente como que tem alma de poeta. Mas não tinha uma alma de poeta mesmo. Então, e aí o que acontece? É um papo um tanto filosófico também sobre a existência, sobre o que é a vida, sobre o que é a arte, o que é o amor. E nesse meio daí mistura com umas partes mais objetivas do Manuel, né? Quando ele aparece, ele é primeiro assim, nessa primeira parte, a câmera, quando fica subjetiva, né, nós vemos a visão da câmera sem os personagens que estão falando aparecerem. Eles vão passeando pela casa, falando assim: nossa, que coisa interessante, mas não tem ninguém aqui, né? Putz, onde é que tem os donos dessa casa? É uma ode àquela casa. Então essas partes são uma ode à casa que ele viveu e teve que deixar por problemas financeiros ali nos anos 80, no começo dos anos 80. Quando o próprio Manuel aparece, ele é mais objetivo na questão. Então ele fala: ah, eu morei aqui por tantos anos, aqui nessa mesinha que eu escrevi todos, assim, a maioria dos meus filmes, aqui eu fiquei a maior parte da minha vida, com a minha esposa, meus filhos, eles cresceram aqui. E então, assim, é um filme sobre mudanças, conhecimentos, sofrimentos e sobre cinema em si também. Ele não chega a apresentar nenhum filme como talvez um cinebiografista clássico faria, mostrar trechos dos filmes do Manuel. Não, ele resolve falar sobre o Manuel, falando sobre o Manuel. Então tem trechos em filme da vida dele. Então, a determinada hora, assim, por exemplo, ele vira o projetor e a luz da câmera começa a piscar do projetor começa a piscar pra gente, né? E aí ele entra no flashback, mostrando como é que foi a infância dele, as pessoas que foram importantes pra ele. Ele visita uma casa em outra região de Portugal, que era da esposa dele, né? Na verdade, que foi herdada pela esposa dele. E daí tem alguns pontos assim que depois que ele deixa ser mais poético, que falam do desgosto dele um pouco com a política. Ele fala que foi preso na época do regime fascista em Portugal, mas ele também tem uma certa rusga com o que aconteceu ali com a Revolução dos Cravos, né? Ou parte do governo socialista, que chegou a tomar uma fábrica que dava sustento para ele. Ele falava: eu não gosto dessa fábrica, mas assim, era minha, era dos meus filhos. E isso aí foi tomado do último dia. Daí, quando eu voltei para lá, os maquinários tinham sumido, tinham levado tudo, e agora eu tenho que vender também esse lugar para poder pagar os credores, para poder pagar os fornecedores de matéria-prima. Você sente uma mágoa em relação nessa questão dele também. Mas ali a gente visita projetos, a gente visita a mente dele, a gente visita. A gente tem um pouquinho da visão assim, dele próprio. Às vezes quando você fala de um. É como se ele escrevesse uma autobiografia. Só que como ele é cineasta, ele resolveu filmar a própria biografia. Faz todo sentido isso. E nisso a gente vê. É um filme curto, tem 71 minutos, mais ou menos. Então. Só que assim, é muito bonita essa viagem que a gente faz. As narrações em off ali, elas nunca fizeram tanto sentido. Eu não sou nem sabe, quem lê minha crítica e os podcasts sabe que eu sou nem um pouquinho fã disso, das narrações off. E no fim das contas também ele reflete sobre Portugal, sobre a vida, sobre a relação dele com Portugal com ele. É bem informativo mesmo. Se você gosta da filmografia do Manuel, visitar o filme. E que é uma coisa. Ele tem momentos assim, se você ver como ele foi filmado 20 anos, ele tem alguns problemas de época, mas a gente nunca viu isso, afinal de contas. Então vale a pena dar uma olhada nessa cinematografia, ela é muito bonita, poética, e mostra aí um pouco da visão de um cara que é muito conhecido aí, muito apreciado pelos cinemas fora do eixo hollywoodiano e ali do eixo, então, europeu. 19º filme que eu consegui assistir esses dias foi um bem falado. Todo mundo, acho que meio mundo assim, que tem um pouquinho de conhece um pouco o que se fala nos festivais, foi A Bruxa, né? The Witch, um filme de um diretor novato chamado The Robert Eggers. Eu como eu falei em outros vídeos, eu sou um fã de terror. Fiz especial de Halloween nos podcasts, para quem viu, são por dois anos seguidos, tentando falar só sobre o mês de outubro, só sobre filmes de terror. E talvez o que tenha mais me interessado em A Bruxa, que não é exatamente um filme de terror clássico, é um filme mais sobre terrores do que terror. Então a história se passa no século XVII, na Nova Inglaterra, uma família se muda para um lugar para poder plantar milho, e aí coisas terríveis começam a acontecer, como o desaparecimento de uma criança, a morte, a plantação começa a não dar certo, e aí eles começam a achar que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. E o que mais me impressiona no filme é que, no fim das contas, ele não é exatamente um filme de terror, né? Pra te dar aquele susto, não que esses sustos não aconteçam, mas é que eles acontecem de maneira muito natural e realmente de um lado é de uma coisa que você não espera. Mas o filme em si é uma crítica à religião, é uma crítica como, sabe aquelas coisas que a gente já falou sobre os julgamentos em Salem, sabe, pessoas que são destruídas porque lidavam com a natureza, sabiam o nome de plantas e aí eram chamados de bruxos pela Igreja Católica ali na Idade Média. E é isso, é como a história toda em volta de como como a religião ela afetou essas pessoas. Então, então a criança sumiu, foi uma bruxa. O mais novo começou a falar línguas estranhas, começou a agir estranhamente, foi uma bruxa. As crianças menorzinhas, elas são muito mais sugestivas toda essa carga que os pais e, claro, toda a sociedade impôs sobre elas. Então, tem cenas que de repente as pessoas de repente podem achar que é um terror, então vão falar assim, talvez ficou no meio termo ali, mas é uma coisa muito assustadora. Então, digamos assim, nossa, aconteceu uma coisa terrível comigo, eu não consigo racionalizar aquilo, né, ou com meu filho, eu não consigo racionalizar aquilo, foi uma bruxa, óbvio que foi uma bruxa, então, e aí nisso a história continua num tom sombrio, sombrio não é nem a palavra, é mais um tom triste mesmo, a paleta assim, de cores assim, é um tom cinza, é quase, se passam poucos meses ali, durante aquele, são semanas na verdade, e você vê que aquela família ela tá num lugar que é sem esperança, até você pode até acreditar que a terra é amaldiçoada mesmo. É é uma terra maldita, onde tudo morre, onde as pessoas morrem, a plantação morre, animais começam a ficar doentes e sair sangue em vez de sair leite de uma cabra, por exemplo, que é uma coisa bem, bem simbólica. E as partes que as supostas bruxas aparecem, você não pode lidar isso, não pode tomar isso como um terror, como subjetivo. É que uma coisa assim que é tão aterrorizante que na cabeça das pessoas elas criaram essa imagem. Até mesmo no final, não vou falar para vocês, não vou estragar, porque principalmente porque esse filme ele já está legendado eletronicamente, ele vai sair aqui, vai ser distribuído no Brasil pela Universal, deve estar chegando aí até março. E aí, mas mesmo no final, que fala assim, ah não, tenho certeza, não, mesmo assim é uma coisa muito subjetiva, é tudo uma influência desses terrores assim que as pessoas eram marcadas muito mais forte três, quatro séculos atrás do que é agora. Mas mesmo assim é um filme que você vai se assustar, não porque você vai levar os grandes sustos daquelas figuras que vêm do nada, elas existem, mas mesmo assim é uma coisa muito mais, é uma discussão muito mais pesada em cima do que como as pessoas são criadas, ou foram criadas, são criadas, e como isso influencia nos seus afazeres, nas suas vidas. E isso é muito importante para você gostar mais da bruxa. Foi um dos melhores filmes que eu vi na mostra, com certeza. O 21º filme é um chamado Imagine Acordar Amanhã, e a música ter desaparecido. Em primeiro lugar, é o título mais interessante dos filmes da mostra, eu acredito, e também foi um dos mais interessantes que eu vi. É um documentário da Suíça e da Alemanha, dirigido pelo cara chamado Stefan Schwevert, e acompanha a criação de um coral. O coral de um cara chamado Bill Drummond, que ele foi conhecido, muito bem conhecido na Europa por um grupo chamado TFK, que ele é muito excêntrico. Ele acredita que as músicas que ele fez não deveriam mais ser ouvidas. Então, depois que ele abandonou a carreira musical, ele proibiu a comercialização dos CDs dele. Então, hoje, se você quiser ouvir, você provavelmente vai ter que comprar um LP da época, porque ele não se acha mais. Pois bem, ele o que ele faz? Ele esse coral chamado The 70, a missão dele, assim, digamos, é pegar 17 grupos diferentes e para fazer vocalizações de coral totalmente isoladas uma da outra, sem partitura nenhuma. E aí ele vai juntar isso no computador e criar uma música única que vai exatamente ao contrário do que ele chama que ele marca como uma música ser instantânea. Ele disse que até percebi isso quando ele teve o primeiro iPod dele, porque que naquele milhão de bibliotecas que você tem na mão, em vez de você prestar atenção na música, você está pensando na música seguinte. E isso torna a experiência de ouvir música um tanto efêmera. Eu mesmo percebo isso, eu tenho pouco tempo, pouquíssimo tempo para ouvir música mesmo aqui, com atenção. Né? Quando seria bom, de repente, você deitar no lugar e ouvir uma música, ouvir um álbum inteiro para apreciá-lo, porque daí para guardar as letras, guardar as melodias. Pois bem, ele passa por ele passa ali pelo País de Gales, Inglaterra, pela Escócia, para gravar essas pessoas, vários grupos de pessoas, totalmente, algumas são profissionais, algumas são amadoras. Ele, por exemplo, ele pega alguns construtores, alguns empreiteiros ali para gravar. Depois ele vai num coral de senhoras, de católicas, né, de freiras, que fazem isso a vida inteira. E qual é a questão principal dele? A questão é que o grupo, ele faz essa experimentação, ainda sabendo que ele teve várias, né? Então já passou por vários países. A questão é, ele não vai mostrar para ninguém mais como é o resultado final. Você tem um pequeno lampejo daquilo quando ele está ouvindo nos microfones, só que é abafado. E aí você fica, assim, louco para saber qual é o resultado. Mas como ele fala que só para quem é. Só quem. Os únicos que podem saber como é a música dos The Seventies, é quem participar dos The Seventies. É uma coisa muito louca mesmo. Tem... E aí, assim, como ele tem essa neura da, né, o Bill, ele tem essa neura de não mostrar a música, ele mostra até o acervo que ele tem, né, dessa banda aí, essa aqui, DKLF. E aí, só que ele fala, não vou mostrar pra você a minha música, né, quem ouviu. Daí ele dá uma pequena, o diretor dá uma torcida nessa regra aí dele, e ele pede pras pessoas na rua cantarem trechos das músicas. Claro que não é nem perto da realidade, né, quando eles estão só vocalizando ali. Essa banda de eletro que existiu aí nos anos 80. O Bill Drummond, você pode falar que ele é maluco mesmo, porque tem determinada hora, é um artista que eu não conhecia, mas tem determinada hora que ele fala, que ele relata, e até mostra isso em vídeo, quando ele e o parceiro musical deles queimaram 1 milhão de libras esterlinas. Sabe aquela frase de você falar, o cara é louco, mas não queima dinheiro? Bom, aí ele é, você pode dizer, o cara era maluco, doido mesmo. E ele é excêntrico mesmo, e o documentário é toda uma viagem em cima dele, em cima dessa excentricidade dele. É um dos documentários mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Mostrar. Tu pode falar o quê? Ele é um gênio? Ele é um maluco? Talvez seja tudo uma questão de ponto de vista, mas. Eu vou dizer assim, você vai sair mexido do filme. Você pode não concordar com o cara, você pode concordar. E aí, se você quer fazer, esse é um dos filmes assim que eu faço questão de você falar que você veio no cinema e veio com muita gente, porque tem uma coisa muito interessante no final, que ele, como ele faz assim para ti, como é que ele faz para ti, para te mostrar mais ou menos como seria trabalhar nesse The Seventh. O diretor filma o Bill, e aí o Bill, ele quebra a quarta parede e fala pra você, ali na sala de cinema, participar desse momento. E veja bem, aquele momento vai ser único, não vai se repetir em nenhum outro lugar. Isso pode ser com ali na sala, eu fiz a brincadeira com mais um cara ali, então eu participei de um certo momento do Seventies, e vai ser uma experiência que ninguém vai replicar nunca mais. Eu duvido muito que o filme vai chegar comercialmente por aqui, mas anotem aí que ele é um filme todo falado em inglês, apesar dele ser sueco, da Suécia e da Alemanha. Então, imagine acordar amanhã e a música ter desaparecido. Ou, imagine waking up tomorrow and all music has disappeared. Boa seleção aí para essa mostra, dessa 21ª mostra. Para finalizar, com o meu 22º filme assistido nessa 21ª mostra, foi o italiano chamado Os Campos Voltarão. É um filme de 2014, e lida lá com... E é um filme de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, ali, falando sobre as dificuldades de alguns soldados que estão na fronteira ali com a Áustria, e estão em guerra contra o Império Austro-Húngaro, e fala sobre todas as dificuldades de qual soldado passaria, né, naquela situação. É um filme muito triste. É um filme muito... Apesar de ser um filme de guerra, ele não é graficamente pesado como... Ou graficamente marcante, como eu digo assim, no sangue. Como de repente você tá acostumado. Você ouve poucos tiros sendo disparados. Tem muitas explosões de determinado momento do filme. Onde os morteiros atingem ali aquele bunker. E no fim das contas é uma reflexão. O filme é uma reflexão sobre a guerra, sobre que essas pessoas passam. A gente passando por isso pela síndrome de pós-traumática, né, que naquela época era chamada de shell shock. Tem uma fotografia assim, muito interessante. Parece um preto e branco, mas não é bem isso. É que o diretor, a fotografia do diretor de fotografia, ele dá uma desaturada no clima ali, que aproxima mais de uma fotografia antiga. Assim, uma fotografia que vai se desbotando aos poucos. É um filme contemplativo, bem na verdade. O diretor usa muito silêncio, então não existe trilha sonora. No comecinho existe um soldado italiano que começa a cantar algumas músicas para dar uma animada na tropa, mas em geral é um filme muito, muito, muito triste, 90% do filme. Então, tem o momento que eles vão pegando as ações, a ação do dia, o momento que eles estão recebendo as cartas dos familiares, o momento que eles percebem que estão cercados, gente que sabe que está indo para a morte para poder cumprir uma ordem de um major ou de um capitão ali, porque aquilo precisa acontecer naquele momento. E você vai vendo no filme, ele tem uma narrativa um pouco mais devagar, mas eu não vou chamar de lenta, porque ela é nem arrastada, porque o diretor, habilmente, ele comprime o filme em 80 minutos, então é um filme curto, e ele tem vários momentos assim de contemplação, de silêncio, mas já que o filme não é até mais curto que os padrões de até mesmo de filmes já curtos de Hollywood, ele consegue deixar de ser, ele não fica então nem sonolento nem maçante. Tem algumas coisas, tem umas cenas assim muito marcantes, por exemplo, quando eles todos estão deitados, né, nos beliches ali, para porque, né, eventualmente o soldado tem que descansar por meio mesmo, ainda que esteja na guerra. E o soldado que eu comentei mais cedo, ele começa a cantar, ele fala sobre perdas, sobre as namoradas, as mulheres que ficaram em casa. E cada um começa a olhar a foto da sua esposa, sua noiva que ficou na Itália. E aí tem momentos assim que a câmera foca num dos beliches de cima e parece que lembra a tampa de um caixão. É um simbolismo muito forte daqui, que aquelas pessoas realmente elas estão mortas ou quase mortas, porque a situação é muito, muito difícil de ser encarada, muito difícil de escapar. Eu acredito que é um filme que vai lançar comercialmente no Brasil, porque ele também já tinha legenda eletrônica, mas até onde eu sei, ele não está assim na lista de nenhuma das distribuidoras que eu conheço. Provavelmente eu posso estar enganado, mas então provavelmente vai ser lançado aí pela Movision ou pela talvez pela Supongan, essas distribuidoras menores assim que fazem esses filmes que, infelizmente, se você morar nas capitais, você dificilmente vai ver. Mesmo aqui em São Paulo, você vai conseguir ver só lá no Reserva Cultural, nesses cineminhas, talvez no Belas Artes. Mas é um filme muito bonito, ele é marcante, ele é tocante, contemplativo, como já falei. Ele tem algumas frases durante a narrativa com alguns soldados falando sobre as experiências deles ali, sobre o que esperaria eles em casa, sobre o fato de estarem na guerra. E é um filme bem que finalmente assim eu tive uma boa trinca, né, no último filme, na última parte da mostra. Gostaria de ter visto mais coisa, mas infelizmente é isso aí que temos para o momento. Então, gente, muito obrigado por vocês terem assistido, espero que vocês tenham conseguido assistir mais que eu, mas também se não conseguirem, talvez temos alguma oportunidade aí na repescagem, certo? Então comentem, compartilhem aqui o link para as pessoas. Aqui é o Thiago Lira se despedindo. Até a próxima mostra e a gente se vê no cinema.